O Cine Belas Artes, localizado no Lourdes, foi um dos palcos para a Mostra de Cinema Mundial. Durante 8 dias, o local exibiu diversos filmes feitos na garagem e também alternativos. Além de proporcionar cultura, o Indy também deu um aumento na economia do local. O pipoqueiro Thiago Lima nos conta como foram as suas vendas durante o evento. Melhorou as vendas, sempre quando tem um evento, modifica bastante, sim. Que nem sempre dá fila e tal, que nem no ano passado que teve, deu mais movimento, que nem hoje é o último dia, assim, deu uns pessoal, mas não foi que nem no outro ano, acho que até questão de divulgação e tal, mas melhorou bastante, que nos dias comuns mesmo, assim, uma popularidade. Mas nem tudo são flores para os comerciantes da região. A vendedora Fernanda Ocanto, da livraria Usina das Letras, nos conta como foi a economia para o seu comércio. O Indy não modifica muito as vendas das livrarias. Muito pelo contrário, às vezes atrapalha as vendas pelo excesso de movimento de pessoas dentro da livraria e não tem como ter uma atenção para todas as pessoas. Então não modifica o caixa. E nos dias que aconteceu, por exemplo, quinta, sexta e sábado, não houve muita variação de dinheiro. Houve aumento de fluxo de pessoas, mas o dinheiro foi a mesma coisa. Obrigado. Repórter Alexandre Campos para o blog Quinta na Rua.